Uma manhã maravilhosa no reino dos vegetais. Acordei, bom dia, sol. Levantei, sacudi o pó. Saí para passear. Olho o dia a brilhar. Bom dia, vegetais. Bom dia, senhores normais. Não fale com ele, meu filho. Não vê que ele é diferente. Mas ninguém vê a minha mente. Bom dia, seu feijão, para o senhor tudo de bom. Bom dia, dona Chicória, eu já sei o fim da história. Bom dia, vegetais, bom dia, nada mais. Deviam proibir sair gente desse tipo na rua. Se você não entende, a culpa é toda sua. Bom dia, seu aspargo, por que esse sorriso amargo? Bom dia, dona espiga, não é que ninguém liga. Bom dia, vegetais, bom dia, tudo em paz. Eu sei que vence na vida, você não passa de fracassado. Mas logo tudo será passado. Vocês são comida pro sistema. Não se preocupe, não há problema. Mas eu sei, ninguém me engana. Vocês não passam de bananas. Trabalhe em seu posto, pague seu imposto. Trabalhe sem parar, sem nunca reclamar. Pelo seu esforço, se aposente quase morto. Pelo seu esforço, se aposente quase morto. Vocês são comida pro sistema. Não se preocupe, não há problema. Mas eu sei, ninguém me engana. Vocês não passam de banana. Vegetais, vegetais, vegetais.